dúvida, o medo, a insegurança me coage. Problemas, dificuldades sempre vão existir. A diferença é bater de frente e enfrentar, não desistir. Já se foi a esperança, ninguém mais tem confiança. Já não sabe o que é bonança, só restarão as lembranças do tempo que era feliz. Sufocando, machucando, penetrando, vai deixando cicatriz. E você diz, pra dar fim ao sofrimento, não aguento mais tormento. Vou puxar esse gatilho, me jogar do precipício. É o coração que diz não. Não escute a voz do coração, escute a voz da consciência. Se tentar contra a sua vida é muito grave, a sentença, perdição. Destruir o templo de Deus, perdeu o direito à salvação. É assim, tem que ter, proceder. Ei, irmão, nunca se esqueça que esse templo é você. Eu acredito na vitória quando tudo diz que não. Que pra todo impossível sempre existe solução. Agora siga em frente, eu acredito em seu valor. Jesus é o Senhor do sim e te faz mais que vencedor. Fidelidade, digo fraco, eu sou forte. Ei, irmão, tenha coragem. Dê play no sim, stop no não. Jesus tem melhor pra ti, é só abrir o coração. Te aceita, te perdoa, independente dos seus atos. Acredite, deixe de tolice, saia da mesmice, do marasmo do pecado. Desperta, vem se demora, essa é a hora de você mudar de lado. Pra você, ele diz sim, é só você ficar ligado. Deus tudo viciado, o detento desprezado. O mendigo esquecido, só no mundo acomodado. Se esse medicina não conseguem entender que previsões negativas não limitam seu poder. Cabeça erguida, soldado valente, siga em frente, não recue. Continue na batalha da vida, só os covardes não evoluem. Estude, se cuide, vista agora no seu futuro. Jovem prudente, aquele que enche a mão de orgulho. Brasil conduz, o mundo seduz, faça a diversão. Tá cego enganado, servindo ao diabo e pensa que não. Agora siga em frente, eu acredito em seu valor. Jesus é o Senhor do sim, te faz mais que vencedor. Sim, eu acredito.